Ora, então bem-vindos a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, no final do ano de 2009, que dizemos que há mais de 3 anos teremos todas as semanas aqui uma banda. Esta não é exceção, e enfim, temos a vantagem que à quinta-feira, quando vai para o ar esta nossa entrevista, já tiveram uma semana, pelo menos, para ir digerindo os temas que fomos divulgando do excelente álbum A Preto e Branco, e depois já vamos ver porque é que falamos sobre isso, A Preto e Branco, 100 Miles from Faithlessness. E falamos de David Santos, que aqui assume a pele de Noiserve, que teve a disponibilidade de estar connosco aqui em estúdio para falar daquilo que é o seu primeiro registo em álbum, de um conjunto de temas que, na minha opinião, faz um álbum conceptual. E já vamos falar de tudo isto, que enfim, isto é a introdução para uma hora de conversa. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, David. Olá. David, quando digo álbum conceptual, digo que assim, há um conceito de início ao fim do álbum, uhum, como que se uma história tivesse a ser contada. Acha que estou a fazer interpretar bem este seu álbum? É assim, eu acho que sim, porque é assim, porque eu acho que quando é um projeto de uma só pessoa, e neste caso é o que se passa, porque as músicas são todas minhas e sou eu que gravo quase todos os instrumentos, à exceção de um outro convidado, a pessoa acha que... A versão do One Man Band... Exatamente, pau furtado aqui da zona, não é? Sim, mas, e como eu estava a dizer, eu acho que quando é o projeto de uma pessoa só, é complicado a pessoa não se focar um bocadinho se já na sua própria vida e nas histórias que passou ao longo do tempo. Se calhar, eu como demorei cerca de um ano a gravar esse disco, se calhar então todas as músicas seguem uma continuidade que é se calhar o que eu era ou o que eu vivi naquele período em que eu estava a gravar. E desse aspecto, eu também tive... Também tipo, muito tempo e muito cuidado para tentar perceber qual seria a melhor ordem para pôr as músicas. E se calhar no fim disso tudo, as 11 músicas do disco, que seriam 11 estados que eu tenha tido nesse ano, postas na ordem que me pareceu melhor, criam se calhar esse tal conceito no fim, em que dão alguma continuidade, como se fosse uma história. Ou seja, seria a história, até o próprio título do disco, que é 100 Miles from Thoughtlessness, é quase o caminho que eu tive desde o que era o meu projeto há 4 anos atrás, quando era apenas guitarra e voz, e depois a coisa foi crescendo para esse tal conceito One Man Band, a tocar uma série de instrumentos. E se calhar essa viagem de transição que eu fiz entre estes dois aspectos criou o conceito do disco, e as próprias músicas, pela ordem que têm e pela maneira como foram feitas, seguem esse conceito único do disco. Acho que sim, isso tem razão. I drive all around to taste what has been love. I speak with no one to hear what has been And I'm so tired. Just take me in time tonight. I play with a plastic been said. I work with a hand in a park to hear what has been said. propósito da questão do One Man Band, fez com que grava quando quer, quando tem disponibilidade ou quando está motivado para isso. Em termos de estúdio? Em termos de estúdio, percebemos também que aqui há aqui uma vantagem que gravou parte das coisas em casa, não é? Sim, sim, sim. É uma pessoa disciplinada para gravar, ou seja, vou gravar a partir das 9 da manhã da manhã, ou há um momento em que dizer assim, epá, está a vir uma ideia, é agora neste momento que eu vou gravar. É assim, eu tenho a facilidade e tenho a vantagem de ter um estúdio na garagem de minha casa, portanto pode-me acontecer um bocadinho isso que estava a dizer, de eu estar tipo em casa a ver televisão e de repente agora é que me está a apetecer a gravar, e então vou gravar. Embora eu acho que se a pessoa apenas se guiar por quando está motivada, às vezes pode passar uma série de tempo e não fazer nada. Portanto, eu acho que para a parte da composição das músicas em si, aí só faz sentido a pessoa evoluir ou fazer alguma coisa quando está motivada ou quando está com algum... quando está a sentir que irá fazer alguma coisa de jeito. Na questão mesmo da gravação, ou seja, quando a pessoa tem a música mais ou menos toda alinhavada, acho que a pessoa tem que ter mesmo alguma regra, ou seja, eu como também tenho um trabalho, tipo, no dia normal, é mais aos fins de semana e ao fim do dia que consigo gravar as coisas, então eu quando estou a gravar um disco, aí sei que todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana, naquele dia à noite, tenho que estar no estúdio a gravar as coisas. Claro, posso não estar tão bem disposto e se calhar, se toco uma guitarra, a guitarra pode sair não tão fluida, então depois tenho que ir gravar outra vez, mas tento sempre ter essa regra de quando tenho que fazer alguma coisa, tenho os meus horários, porque se a pessoa não tiver os horários, acaba-se por se perder também, exatamente. E era uma das perguntas que tínhamos aqui, era o que diz há pouco, tem que trabalhar, não é? Portanto, o pão tem que chegar à mesa, não é? Sim, exatamente. Como é que é fácil conceber e até gerir esses tempos de necessidade de estar para a música, de necessidade de ter vontade de estar para a música e necessidade de trabalhar, não é? Quer dizer que não seja um trabalho, não é? Mas é um trabalho que não alimenta a casa, não é? Um bocado isso. É assim, eu acho que qualquer pessoa que toca em Portugal ou noutro país qualquer, quando está a fazer a música, tem o objetivo de um dia a música poder ser o ganha-pão, não é? Exatamente. Agora, eu acho que ao princípio até é uma filosofia demasiado poética a pessoa dizer, não, eu agora vou pôr tudo de parte e só me vou dedicar à música, e se calhar aí até vai ser prejudicial para a música, porque a pessoa vai pôr uma pressão tão grande na música que está a fazer, que depois se calhar ao fim aquilo pode não dar em nada e a pessoa se calhar tipo, descentralizou-se de tudo o resto para apenas se focar na música. Eu no meu caso até tenho tido bastante sorte e o disco tem tido bastante aceitação, e hoje em dia tem sido bastante mais complicado conseguir conciliar a vida normal de um trabalho, que é assim que o meu trabalho, agora estou na faculdade com uma bolsa de investigação e foi uma opção que tive de fazer, tive de deixar as empresas, porque eu trabalhei, porque o meu curso é engenharia, e eu trabalhei durante 2 anos na Siemens, lá em Lisboa. Na área médica, não, já agora? Não. É área de computadores e de programação. E na altura em que... Já agora estou a dizer isso, porque a Siemens é um potentado na área da radiologia, né? Portanto, a Siemens está metida em todo tipo de coisas. E eu na altura em que precisamente queria gravar este disco, percebi que se continuasse a trabalhar da forma que trabalha qualquer engenheiro em Portugal, que é uma coisa de um horário muito rígido e muitas horas e muito cansaço em frente ao computador, percebi que não iria conseguir fazer nada. Então aí tive que, se calhar, ter aquela opção de dar então a prioridade, não é dar a prioridade à música, mas tentar fazer alguma opção de vida para poder continuar a tua parte da música, porque percebi que não estava a conseguir conciliar. Então foi aí que saí das Siemens e arranjei então a bolsa de investigação na faculdade, que me permite então ter essa flexibilidade. Em relação ao que estava a perguntar, de ser fácil ou não, eu acho que enquanto a pessoa faz uma coisa por prazer, e estávamos há bocado também a falar em relação também ao programa de rádio que faz esse tipo de coisas, eu acho que a pessoa parece que tem sempre uma motivação extra para arranjar o tempo, não é? Para arranjar o tempo, eu acho que isso é como o meu pai me costuma dizer: a pessoa, se quiser fazer, arranja sempre tempo. Embora o dia tenha só 24 horas, e eu hoje em dia, se o dia tivesse 50 horas e eu pudesse dormir apenas uma das 50, fazia muito mais coisas, porque tenho mesmo muitas coisas para fazer e às vezes não consigo fazer tudo o que queria. Acho que aos poucos e poucos a pessoa consegue sempre, juntando todo o tempo que tem, conseguir fazer tudo o que era. There was a time when I slept in your bed, just give me your gun. There was a stranger working your mouth, just give me your gun. There was a Tokyo girl upstairs, please give me your gun. There was a stranger working your mouth, please give me your gun. This is the moment to take you to silence. This is the moment take you to silence. There was a Tokyo girl upstairs, please give me your gun. There was a stranger working your mouth, please give me your gun. This is the moment to take you to silence. This is the moment to take you to silence. This is a moment to take you to silence. This is a moment to take you to cheio, em pleno. Esteve na Alemanha. Estive na Alemanha duas vezes. Estive na Áustria. Estive na Escócia. No Reino Unido. Portanto, sim, isto é muito tempo de férias metidas na empresa, não é? Eu, como disse há bocado, já não estou na Siemens, já estou na tal bolsa de investigação, que tem a vantagem de, se calhar, em termos de salário, não é uma coisa tão elevada como numa empresa de engenharia, mas tem a vantagem de ter um coordenador ou um professor, que é o meu orientador, que sabe toda a minha história e sabe tudo o que eu faço e que nessas coisas me apoia bastante. E eu digo-lhe, olha, a próxima semana vou ter uma série de concertos na Alemanha, e ele fica bastante contente que eu vá, porque sabe que eu, quando voltar, vou tentar compensar ao máximo esse tempo que estive fora. Portanto, em relação a este ano que passou, e tendo em conta que o disco foi editado em novembro do ano passado, com edição de autor, apenas com o apoio de uma editora muito pequena de Lisboa, que entretanto também já fechou. Merzbal, sim. Merzbal. Acho que foi um ano mesmo muito positivo, porque surgiram uma série de convites de uma série de coisas. Parece que foi o ano em que tudo se passou. E um bocadinho, se calhar, para mim, sinto-me orgulhoso, porque foi o que eu estava a dizer há bocado. Fiz um grande esforço para todo o tempo livre que tinha tentar dedicar à música, ou para fazer o tal disco com o tal conceito que também estávamos a falar há bocadinho, e no fim parece que tudo resultou e que, ao chegar às pessoas, as pessoas valorizaram o trabalho que tive. Portanto, bom ano. Se não há, indica-se que Noiserve é um projeto de 2005. Claro que, a partir do momento que é um projeto seu, demarcá-lo de quando é que deixou de ser engenheiro e passou a ser músico, é difícil, não é? Portanto, isto são coisas que vão acontecer. Agora, eu costumo dizer 2005, porque em 2005 foi quando, pela primeira vez, eu gravei três músicas numa mesa de mistura pequenina que tinha em casa, uma mesa digital, para concorrer ao Termómetro Unplugged, que era um concurso de... E foi aí que este projeto, como Noiserve, em que eu tive que definir um nome para enviar para o concurso, foi aí que eu defini esse nome. Então, porque eu acho que, ao ser o projeto de uma pessoa só, A pessoa pode dizer, então quando é que isto começou? Isto começou quando eu nasci, porque a pessoa, sempre gostei de música desde pequeno e sempre tive uma série de bandas, o projeto, como é uma coisa de uma só pessoa, foi-se construindo ao longo da vida toda. Exato. Em termos concretos e mais teóricos, se calhar, foi em 2005, porque foi aí, mais que não seja, que definiu o nome que teria. A partir do momento que este álbum tem um aspecto físico, e depois já vamos falar sobre isso, aí é um ponto de viragem, naturalmente. Pois, porque o outro era tipo edição na Netlabel. Esse é um ponto de viragem, lá está aí, que eu há um ano atrás, ou há um ano e meio atrás, quando tinha tudo gravado e pensei, quero fazer um disco assim, assado, e quero seguir aquele sonho que uma pessoa tem de criança, de poder chegar a uma loja de discos, e hoje em dia é só as FNACs quase, chegar a uma loja de discos e poder ver um disco que a pessoa fez numa prateleira com o preço à venda. Sei lá, quando comecei a fazer isto tudo e a pensar que realmente tinha que dar o salto da parte só de download da internet e ter um disco físico mesmo, acho que é mesmo um ponto de viragem, porque é quase uma concretização de deixa-me cá ver se tudo o que a pessoa vai imaginando e vai sonhando se pode mesmo realizar. Então aí, a partir do momento em que vi que o disco existia, que tinha uma distribuidora que me punha o disco nas lojas, que pessoas que eu não conhecia de lado nenhum iam à loja e compravam o disco, acho que é esse ponto de viragem, ou se calhar eu próprio assumir um bocadinho que já sou mais músico do que era, porque já estou a seguir aquelas... Já tenho um cartão de visita para chegar a algum lado assim. Então mais, sou eu. No ano de 2008 sou eu. Exatamente. I used to talk about someone I'm alone. I'ma take you down with love. I used to talk about a man or just a boy. I'ma take you down. Love. I used to talk about them, they just bark my head. Oh no. I'm so afraid, I'm just take down and down. But I'm so afraid, I'm just give, just give him a little more time, a little more time, a little more time, a little more take down. I'm so afraid, I'm just dead down and down. And I'm so afraid, this is a song for the ones who left me. I'm so afraid, just give them a little more time, a little more time, a little more time. But I'm so afraid, I'm just dead down and dead. And I'm so afraid, this is a song for the ones who left me. I'm so afraid, just give them a little more time. Estava presente no éter, não é? E no, uhum. nos beats e nos bytes, não é? No momento em que não tinha este disco, agora tenho, e depois tem a vantagem de que, até para contrariar a questão do download e da cópia, este disco é inimitável. ao fazê-lo, tinham que copiar muita coisa, nomeadamente aqui um conjunto de imagens a preto e branco, e daí há pouco ter falado na questão do preto e branco, onde, numa prateleira, se este disco até se aparecesse na parte do infantil-juvenil, não ficaria mal. É assim, a minha ideia ao fazer esse disco, e quando tive a ideia, lá está, também o disco, por ter essa capa e ser acompanhado por lápis, faz também um bocadinho parte do tal conceito de tudo o que se foi construindo. Porque como a música para mim, como eu estava a dizer, desde 2005, que era só guitarra e voz, os dois anos que seguiram da composição das músicas e mesmo da própria gravação, foi um processo de se calhar auto-reconhecimento, não é auto-reconhecimento, mas eu fui percebendo o que é que conseguia fazer e como é que eu conseguia fazer, e sempre somando quase instrumento acima de instrumento, que é como funciona quando é só uma pessoa. Ao fazer do disco também um pequeno livro com um lápis e com desenhos para se poderem pintar, a ideia é um bocadinho o disco não acabar quando eu o terminei, mas quem o possa comprar possa, se calhar, ao ouvir uma música, poder colorir da forma que queira aquela parte, então tornar o disco então uma coisa ainda mais própria para cada um. Quando pensei, lá está, quando há bocado estávamos a falar daquela questão de vou tentar sair da parte do download gratuito e fazer um disco físico mesmo, também sempre pensei que não queria ter uma capa igual a todas as capas, porque hoje em dia supostamente o mercado fala-se que está em crise e as pessoas... É muito mais fácil conseguir tirar da internet e eu não me oponho nada que pessoas... Às vezes há pessoas que chegam ao pé de mim e dizem, olha, gosto muito das tuas músicas, mas ainda não tinha o disco porque tirei da internet. E as pessoas depois pedem-me desculpa e digo, mas não tens que pedir desculpa porque tu só me estás aqui a dizer que gostas das minhas músicas porque tiveste a oportunidade de as ouvir através da internet. A minha ideia ao fazer um disco com um conceito diferente é esse mesmo, é... As pessoas podem tirar da internet e podem ouvir e gostar à mesma. Mas quem vir o disco e se gostar do disco, ficará então com uma peça única e se calhar... O pessoal diz que ela assim... própria pode personalizar, não é? Exatamente. É um conceito muito engraçado, de facto. Deixou-nos surpreendidos. Obrigado. Pela positiva, naturalmente. Para que não haja dúvidas, aqui atrás há uma altura em que diz isso mesmo. As pessoas podem copiar, podem fazer isso, com exceção de uma coisa, que é ganhar dinheiro com isto. Lá está, porque eu acho que... Isso é um bocadinho aquela velha história de que a pessoa dá tudo a toda a gente, excepto quando percebe que o que está a dar está a ser vendido. Ou seja, eu sou a favor de que se a pessoa faz música é para as pessoas ouvirem. E acima de tudo, às vezes eu acho que os músicos têm aquela versão um bocadinho mais egoísta de dizer, não, eu faço música para mim e eu é que tenho que gostar. Eu não sou muito a favor dessa ideia. Eu acho que a pessoa quando faz música tem que gostar, mas... Tem que criar sentimentos em alguém, não é? Fazer música tem o objetivo de tocar nas pessoas. Exato. Então, tipo, eu achei que não faria sentido estarem por aquelas regras muito restritas. Ainda por cima, com a situação que o mercado tem hoje em dia, como eu estava a dizer, que o download é cada vez uma coisa mais aceitável e por muito que seja não legal, toda a gente o faz. Achei que faria sentido pôr o disco e que, por exemplo, se uma pessoa comprar um disco e achar, epá, gosto mesmo deste CD, agora não tenho dinheiro para comprar outro, mas quero que um amigo meu ouça. Que a pessoa não esteja a cometer uma ilegalidade ao copiá-lo em casa. Exato. E oferecer ao amigo. Exato. Mas, por outro lado, se uma pessoa vir, bem, isto é engraçado, deixa-me cá copiar e fazer eu umas copas e andar eu a vender aos meus amigos. Aí já acho que é mau, porque se calhar, se alguém tiver que lucrar algum dinheiro com o disco, aí terei que ser eu. Exatamente, a pessoa que o criou. Mas se não é para lucrar e é apenas para divulgar, acho que faz todo o sentido que seja legal poder divulgar da forma possível. Take a download when I'm home. Click and take me now what I'm said. I'm wrong, come on and take me now and I'll grow so slow, I'll settle you down when I'm sad, I'm wrong, for take tonight. Take me now what I'm said, I'm wrong, come on and take me now and I'll grow so slow, I'll settle you down what I'm said, I'm wrong, for take tonight. Thank you. down low when I'm home. Click and take me now when I'm sad, I'm wrong. Just to know you were around when I'm sad, I'm wrong. Just to know you were around when I'm sad, I'm wrong. Click and take. Este ano de trabalho, onde saiu muito do país, onde entrou numa coletânea dos My Melancholic Friends, né? Portanto, de um autor austríaco, portanto, ou seja, em que é reconhecido pessoas lá fora, o que é que isso mudou em si? Isso fez um bocadinho o que fez também a ideia de chegar à FNAC e de poder ver o meu disco numa prateleira. Veio reforçar a ideia de que sou mais músico um bocadinho do que era antes, porque eu acho que, tal como todas as pessoas que tocam têm... Ou pelo menos eu sempre vi assim, sempre tive como objetivo poder ter um disco e se calhar ter um disco dos Radiohead e ao lado, na mesma prateleira, estar um disco meu e, ou seja, não é estar a competir com eles, mas é estar no mesmo sítio de divulgação. Também o poder tocar lá fora para pessoas que não falam a nossa língua, então tocar em Inglaterra para pessoas que falam a língua em que eu estou a cantar, era também uma... Não é um sonho de criança, mas uma meta que acho que qualquer pessoa gostaria de conseguir atingir. Então quando fui tocar lá fora e vi que não só no país em que... de onde sou e onde as pessoas calhar já me conhecem antes de me verem tocar, também lá fora quando toco para 40, 50 pessoas que nunca me viram, que não fazem ideia quase de que país é que eu venho, que às vezes eu digo que venho de Portugal e as pessoas, mas em Portugal também há música, porque acho que Portugal não está muito enraizado lá fora, ou seja, temos o fado e a música tradicional, mas a parte mais da música, não da moda, mas que está mais em voga no resto da Europa, acho que o resto da Europa não vê Portugal como um ponto em que essa música é feita. Então quando estou lá fora a tocar para esse tipo de pessoas e no fim as pessoas me vêm dizer que gostaram bastante, é um bocado como reforçar esse sentimento do isto afinal não é pode funcionar, mas chega às pessoas, ou seja, todo o trabalho que tive faz sentido. Portanto, é um bocadinho sempre, lá está, e depois como é uma coisa só de uma pessoa, se tudo for mau, cai tudo sobre mim, mas quando é bom também cai sobre mim, portanto, como tem corrido bem, é sempre bom mesmo, é muito fixe. É curioso que fala aqui nos Radiohead tinha o In Rainbows, você apresenta cá o lápis que lhes faltou a eles, não é? Que é um lápis que tem várias cores, várias, não é? Cores, sim. Quando vai no carro, o que é que David Santos ouve? Além de Radiohead, e eu até ia dizendo outras bandas que a ouvir o seu disco, quer queremos, quer não é que esteja o que esteja a plagiar ou copiar a ninguém. Sim, sim. Assim, o David Santos é um conjunto daquilo que ouviu até hoje. Exatamente, pois eu acho isso é intuitivo, não é? Uhum. O que é que ouve para além de Radiohead? Assim, hoje em dia, principalmente quando vou no carro, gosto de ouvir rádio, porque quando a pessoa põe um CD, a pessoa já sabe o que é que está à espera. Então quando soube um CD 3, 4 claro, vezes, claro, a pessoa já sabe qual é a música que vem a seguir. Uhum. E o que me fascina na rádio é mesmo ser a pessoa que está do outro claro, lado. Claro, claro. Faltou aqui dizer a pergunta, quando não está a ouvir a Boa Nova, não é? O que é que ouve, não é? Então, em termos de música, eu estou sempre mais ou menos um bocadinho a par das novas bandas que vão aparecendo, tanto da Alemanha, como do Reino Unido, como dos Estados Unidos. Agora, se calhar, há aquelas bandas que eu ouço sempre muito, e aí então... Os Radiohead, que para mim são a banda que acho uma das bandas mais mais influentes de mim, e acho que uma das bandas na atualidade conseguiram manter um registro, porque acho que hoje em dia as bandas fazem tipo 2, 3 CDs e começam numa fase decrescente, grande parte das bandas. Acho que eles são se calhar uma das únicas bandas da atualidade que fazem 8 discos e aquilo, todos eles têm a sua coisa própria e nunca são a decair. Mas além do Radiohead também ouço muito Sigur Rós também, e todas aquelas bandas que vêm da Islândia, como o Sigur Rós, a Azamina, os Boom. Há uma série de bandas islandesas que seguem se calhar até um bocadinho da sonoridade que eu gosto. Depois gosto muito de Ian Tiersen também, também muito pelo tipo de instrumentos que ele usa. Depois também das Cocker Rosie, também uso muitos instrumentos de criança, também um bocadinho já está, como eu tenho feito. Depois mais o quê? Eu acho que é isso que eu ouço mais, porque também não há aquelas bandas que eu ouço sempre, estou sempre a mudar. Lá está, com a possibilidade de fazer o download, a pessoa ou falar de uma banda qualquer, vai à internet, tira, grava num CD e as próximas viagens fazem o CD. There was a time when I spoke to death, but I was dead before. My ship is in a parade, I'm just taking over. Just for the gun, set 2 for the eyes, set 3 and start. shooting over. This is about a day when I spoke with death, but it was death before we kept singing over. For the eyes at three and start thinking over. This is about a day when I spoke with me, but I was right as spoke and still killing over. Dois desafios. Um é vir cá e escolher duas bandas nacionais que possa vir consigo. Fazemos aqui uma tarde out of stock, mas estamos a comemorar os 40 anos este ano do stock. E a outra é que há uma banda internacional que vem ao Oliveira Hospital e convida Noiser para ser a primeira parte. Agora, a banda internacional é que seria? Isso teria que ser os Radiohead. Os Radiohead, porque é para mim quase um sonho poder tocar com o Tom York ou poder fazer qualquer coisa com ele. Ou mesmo sequer falar e dizer, olha, este foi o disco que eu fiz. E vocês são uma das minhas grandes influências, portanto, isso é... Acho que o Tom York, à semelhança do Eddie Vedder, dos Pearl Jam, são, assim, para mim, os dois grandes ícones de música. O Tom York, hoje mais em dia, e o Eddie Vedder, quando era mais novo, com os Pearl Jam, foi a banda que eu segui desde os 12 anos até quase aos 20. Em termos de bandas portuguesas, é sempre mais complicado, não é? É assim, mas eu acho que hoje em dia, felizmente, eu acho que a música portuguesa está num caminho de ascensão em que há cada vez mais bandas e o público cada vez reconhece mais as bandas portuguesas. Exato. E lhes dá mais valor. Mas se calhar uma das bandas que tenho ouvido mais ultimamente são os Olga. Já foram nossos convidados aqui também. Que gosto mesmo muito, acho que este último disco, até acho que não teve se calhar a promoção necessária, porque eu não os via muito lá, porque ainda não tive sequer o privilégio de os conseguir ao vivo, mas tenho o disco e é um dos discos que eu tenho ouvido muito no carro também. E depois uma outra banda... Nós fizemos aqui promoção com os Olga, numa semana que nós fizemos a semana seguinte lá Ressonance, curiosamente, que tocaram uma banda comigo, que tocaram consigo. Comigo, tipo em Lisboa e no Porto. Quer dizer, mas como já toquei com eles, não podia estar a dizer outra vez para vir aqui, então tenho que ver outra. Aí se calhar era um bocadinho inevitável, não sei se conhece um rapaz que se chama Tiago Sousa. Tiago Sousa, que era o... Também da Merzbal, não é? Que era o principal da Merzbal. E também tem agora um disco novo, com uma edição em vinil. Não conheço. Portanto, se calhar, e por tudo o que ele me ajudou com a questão da Merzbal e até em conversas sobre todo o tipo de assuntos, ele seria, se calhar, vinha com os Olga e com o Tiago Sousa. Okay. No final pedimos o contacto dele, só sim, sim. Sirva aqui de uma ponte. Aliás, curiosamente, nós temos tido aqui pontos de bandas que nos indicam outras. Isso é ótimo para já, é salutar, não é? De perceber que as pessoas, de facto, estão aqui imbuídas de uns bons espíritos. Sim, é? sim. It's all talk, talking down the wall. It's like you said, I'm the one star. It's all talk, talking down the wall. It's like you said, I'm the one star. Talking down we walk. It's like you talking down the wall. It's like you said, I'm the one star. Talking down we walk. Then a thousand lands I was ready to part. Agora, aquela pergunta que é inevitável, o cantar em inglês. É assim, eu quando comecei a fazer, nem sequer pensei se iria cantar em inglês ou cantar em português. Foi para mim quase inevitável, porque as bandas que temos estado a falar, os grandes vocalistas que se calhar sempre me influenciaram, que é o, como eu estava a dizer, o Eddie Vedder e o Tom York, cantam em inglês. Portanto, eu desde muito pequeno, ao cantarolar as músicas deles, para mim sempre fez muito sentido melodicamente encadear as palavras inglesas e não as portuguesas. Portanto, quando comecei sozinho a fazer música, foi quase inevitável, não para os imitar, mas como uma sequência do que eu fui ouvindo desde criança, cantar em inglês. Hoje em dia, e eu valorizo bastante as pessoas que cantam em português, porque para mim, lá está, como é mais fácil que cantar em inglês. É assim, porque eu acho que a voz, acima de tudo, as letras são importantes, mas a voz, na minha opinião, é tão importante como qualquer outro instrumento. Portanto, se a pessoa tem uma guitarra e gosta de tocar com as unhas compridas porque acha que o som fica melhor, ou se a pessoa gosta de tocar sem unhas porque acha que o toque dos dedos nas cordas dá um som mais doce, eu acho que a voz é um bocadinho a mesma coisa. Se a pessoa pode cantar em português, mas as palavras ficam mais secas, e se ao cantar em inglês a melodia se encadeia melhor, então acho que a pessoa deve cantar naquela língua que, ou naquele dialeto que acha que a voz funciona melhor. Hoje em dia tenho feito já algumas experiências em português, e claro que tem sido complicado, porque ao fim de 4 anos sempre a cantar em inglês, o português parece sempre que sou esquisito. Mas lá está, portanto, o cantar em inglês não foi uma opção, não. Vou cantar em inglês porque assim, depois daqui a uns anos, vou chegar lá fora e vou ser o maior. Não tem nada a ver com isso. Foi muito só porque as minhas grandes influências também o faziam, então foi inevitável quando comecei a cantar, cantar em inglês. Curiosamente, agora estou a participar numa banda sonora de um documentário do José Saramago, e curiosamente o que me pediram para uma das músicas foi se eu poderia fazer uma música cantada em português, porque faria sentido no filme, já que é sobre um escritor português, ter uma música em português. Então tenho andado nos últimos 2 meses a debater-me com a guitarra e com a voz em português, a tentar ver o que é que consigo fazer. E está a ficar mais ou menos engraçado. A mim faz-me sempre confusão, porque estou muito habituado a cantar em inglês. Mas por isso não vejo oposição nenhuma a cantar em português ou em inglês. Foi só porque assim começou. E não digo que não a cantar um disco em português. Nós sabemos que fez aqui há poucos dias um tema dos Pixies, não é? Portanto, uma versão do Barry Sarman. Imagino que havia aqui um convite. Aliás, nós temos aqui tido vários tributos, não é? Agora saiu um ao Hário dos Santos. Portanto, imagino que iam fazer um tributo a um autor português. Em que tributo é que gostaria de participar? Inevitavelmente, eu acho que se fosse um tributo a Sérgio Godinho, por exemplo, que é um dos músicos portugueses que mais admiro, tanto pela maneira peculiar como ele canta, que acho que é quase impossível cantar aquilo, porque ele não respira entre as palavras, ele deve ter uma caixa torácica muito grande, então aquilo é tipo quase falado, mas durante muito tempo, e é sempre muito complicado imitá-lo. Acho que seria quase uma honra poder participar num tributo a ele. O António Variações também, por também ter sido um grande ícone da música portuguesa. Portanto, se calhar seriam esses dois que... Claro que outro qualquer que eu não possa a lembrar que surgisse, sim, poderia sempre. Porque eu acho que é sempre, quando se quer fazer um tributo a alguém, eu acho que quem é convidado para o fazer, quase independentemente de quem se vai fazer o tributo, como os tributos são sempre para pessoas que de alguma forma marcaram a história de um país, neste caso na parte da música, acho que quase independentemente do artista... É sempre uma honra para quem vai fazer o tributo poder participar de alguma forma. Portanto, aí não seria muito esquisito, quer dizer, poderia haver uns casos... Quer dizer, eu acho que não seria mesmo esquisito. Acho que quase qualquer convite que me fizessem eu iria aceitar pela honra de poder estar a participar num tributo a alguém que, para estar a fazer um tributo, terá sido importante na música portuguesa. Depois vamos saber como é que foi essa ligação, essa escolha da música dos Pixies. Aí há dias falávamos aqui com Hoje Que Só, de Coimbra. Sim. Lançaram também agora um novo álbum, o Like the Wolf. E, curiosamente, o tributo que eles tinham era um tributo de David Bowie, Rebel, não é? E claro, nós ficamos sempre com a esperança de que sejam escolhidas aquelas músicas que nós gostamos. Eu, por exemplo, como falou o Sérgio Godinho, fiquei lá na esperança. Pode ser que ele diga que é o primeiro dia. É um dos temas que eu acho lindíssimo. With your feet on the air, with your head on the ground, try this trick and spin it, yeah. You have a collapse and there's nothing in it, and you ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Way out in the water, see it swimming. Try and talk to me, eh. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? aquilo que foi um ano de luta, não é? Sim, sim, sim. A luta é essa que está a chegar ao fim. Exatamente. E eu chegar ao fim pressupõe de que já está na calha mais umas milhas aí. Pois é assim, eu quando planeei terminar os concertos agora até ao fim do ano, foi precisamente com a ideia de, ao ver que o meu disco foi de novembro do ano passado, acho que está na altura de gravar mais qualquer coisa e de conseguir mandar mais qualquer coisa que cá para fora. Então, a minha ideia é de parar os concertos agora até ao fim do ano, então todos os concertos que foram surgindo consegui juntar tudo até ao fim do ano, e propostas que têm surgido para o próximo ano tento pôr mais para o fim do ano. Uhum. Isto com a ideia de, em janeiro, regressar então ao estúdio, à minha garagem em casa, e começar então a compor um novo disco, que já tenho algumas ideias, mas não está com a composição completa, mas espero que seja bom. Vou tentar. Claro. E marcamos aqui a apresentação dele, não é? Uhum. Se não houvesse este disco, acha que Noise Herve era um projeto que estava a prazo? Enquanto não houvesse disco, podia em qualquer altura dizer assim: vou acabar, não é isto que eu quero. É assim, isso mesmo, é assim, eu qualquer banda. Ou seja, tornou tudo mais sério, precisamente que tem o disco. Sim, isso era o que eu estava a dizer há bocado. A pessoa, quando tem um disco que realmente está nas lojas e que já vendeu uma série de discos, a pessoas que a gente principalmente que não conhece, porque vender os discos aos amigos e aos familiares, claro, é sempre mais fácil. Quando eu recebo um mail de uma pessoa que eu nunca ouvi falar, que disse que comprei o disco e gostei muito, então a pessoa pensa, era o que eu estava a dizer há bocadinho, a pessoa pensa, não, realmente isto já funciona como sendo eu mesmo um músico, porque eu fiz música e pessoas que eu não conheço estão a gostar e estão a ouvir. Portanto, eu sou sempre a favor, então, e bandas que conheço, eu digo sempre, se puderem, gravem sempre alguma coisa antes dos concertos, porque é importante que quando vocês estão a tocar, que as pessoas possam levar alguma coisa para casa, porque isso vai tornar tudo mais sério, até para vocês próprios, porque eu, se não tivesse esse disco, não tinha agora sequer a responsabilidade de ter um segundo. Uhum. Estaria ainda na mesma situação, não, tenho que um dia gravar um disco e logo se vê como é que será. Ao ter tido um disco, ainda por cima teve boa aceitação, tenho a pressão positiva de fazer um segundo, portanto... Acho que o disco é um marco muito importante em qualquer carreira musical, acho que sim. Foi surpresa para si, não? A recepção deste disco? É assim, foi surpresa principalmente pelo facto de, ao ser uma edição de autor e não haver nenhuma editora, nem nenhum plano de promoção grande por trás, as coisas em Portugal são muito... podem se tornar muito inconsequentes. Ou seja, a pessoa pode fazer um disco e faz um concerto de apresentação, e depois aquilo, como não tem a promoção certa, como não passa nos sítios certos, como não há o apoio das máquinas promocionais certas, a coisa acaba por ir abaixo. E nesse aspecto, foi uma grande surpresa, porque consegui, como estávamos a falar há bocado, ter um ano contínuo em que toquei, se calhar, uns 70 concertos, ou uns 60 concertos, quase todos os fins de semana com mais do que um concerto, e sempre com boa receptividade das pessoas. Portanto, claro que eu, quando faço qualquer coisa, tento fazer sempre pelo melhor. Portanto, quando é reconhecido, fico contente. Quer dizer que o melhor que eu tentei foi mesmo bom. Mas nunca faço com a ideia, não, vou fazer o melhor possível, portanto isto vai ser uma grande bomba e as pessoas vão adorar. Faço sempre com o medo, lá está, que as pessoas possam não gostar. Portanto, foi uma surpresa. Good son, it's alive, it's alive, it's dead living. Good son, it's alive, it's alive, it's dead. So they cut my hair, and they say, action, I'll be done. There's no room inside, I'm just taking photo. There's no room inside, I'm just taking photo. It's alive, it's the way, it's the same. Da Merzbaum, não é? Que tinha três temas, para a concepção deste álbum. Assim, mudou principalmente a minha ideia perante a música, porque na altura do EP era só voz e guitarra e era uma coisa muito mais espontânea. Se calhar foram três músicas que eu fiz muito mais rapidamente, muito menos pensadas. A própria gravação foi feita em 2 horas, todas seguidas. O disco tornou-me uma pessoa muito mais meticulosa com todas as afinações, com todos os ritmos, com todos os tempos da música, com todos os refrões que a música tem ou não tem, com todas as partes. Portanto, acho que cresci mesmo muito neste período, principalmente pelo cuidado que tive ao gravar as coisas e ao compor as coisas. Portanto, passaram esses tais 4 anos desde o EP. Eu nem consigo muito bem descrever, tipo, a evolução, porque sou uma pessoa musicalmente completamente diferente, porque é mesmo diferente mesmo. Agora, há aqui o cuidado dos perseverantes, ou seja, aquele que tem o disco a tocar e que sabe que está no tema 11, no último, mas que deixou o disco continuar a rodar. Foi o nosso caso. E que uns minutos depois... É 3 minutos e qualquer coisa, acho que é. Tem uma surpresa. O álbum dos Cleft, de que falámos, julgo que é do ano passado, portanto, tiveram aqui connosco também, tem dos melhores temas do álbum, precisamente que é o Embora Doa. Aliás, de que não tinha nome e falamos aqui em direto que serão qual era o nome do tema. Aqui no seu não é um tema musical, assim, na verdadeira acessão da palavra. Tem aqui a intervenção de um outro membro, portanto, provavelmente alguém que lhe é querido. É a minha irmã pequenina. Portanto, porquê é que fez isto? Então vou ter que desvendar um bocadinho o que é, não é? Parte disso. É assim, eu fiz isso na... Porque assim, porque lá está, como eu gravo as coisas em casa, há sempre uma parte emocional muito próxima de tudo o que está a fazer, porque eu se calhar estou na cozinha e depois vou lá para baixo, para a garagem, ou estou no quarto, portanto, há algumas coisas e rotinas que foram acontecendo enquanto eu estava a gravar o disco. E uma delas era a presença da minha irmã pequenina, que na altura tinha 3 anos, no estúdio quando eu estava a gravar, e ela ficava sentada no sofá, muito quietinha, porque gostava muito dos instrumentos que eu tinha e gostava muito de ver aquilo tudo, claro. tudo a acontecer. E um dia eu perguntei-lhe, olha, não queres também tocar uma coisa qualquer só para experimentar? E ela disse, ah, sim, sim. E ela ficou toda contente. Então eu pus-lhe o microfone à frente e dei-lhe a harmónica. E ela depois tocou o que aparece no disco. E a seguir a ter tocado, começou a dizer aquele diálogo grande que aparece também na conversa. Aliás, na esperança que você lhe desse uma resposta, que não aparece, mas não é? Ela vai insistindo até à espera. Há lá uma parte em que se houve uma resposta minha. Sim, sim, sim. E depois, pronto, então eu aí não desliguei a mesa de mistura e deixei aquilo até ela acabar de falar. Olá. Meu nome é... Uma linda música que eu fiz. 1, 2, 3. Tua, sim. Tu faz uma. Acho assim. que tu ia puxar-me lá. Nós vamos para lá escondidas ali fora. Lá fora é uma boa ideia, porque nós estamos todos para lá dormida. Lá, depois a brincar lá escondidas lá fora. Isso é uma boa ideia. Se eles não querem chegar escondidas, eu quero. Isso é uma boa ideia. Mas eu tenho que podemos cantar. Mas há lá um problema lá fora. E que é? Não temos sino para contar. Ah, já sei. E só sei que ora vamos contar. E já estão ali fora, era lá. Oi, chefe. E depois, mais tarde, quando ouvi a gravação e ouvi o que ela realmente estava a dizer, aquilo pareceu-me que assentava perfeitamente no conceito que eu estava a fazer, porque ela está a desmistificar a grandiosidade das coisas. Ou seja, ela está a tocar uma música que nem sabe para que é que vai ser, uhum. E de repente aquilo já não interessa, ela quer ir jogar às escondidas. Exato. E depois de repente já está com um grande problema, porque mas como é que a gente vai jogar às escondidas se a coisa principal, que é o sítio em que vamos contar enquanto a outra pessoa se esconde, não existe. E ali em coisa de 2 segundos resolveu o problema. Exatamente. E portanto eu acho que é quase foi uma coisa simples, não é? Foi uma coisa muito espontânea, mas, uhum. mas foi quase uma mensagem de vida. Ou seja, a pessoa complica muito, mas no fundo as coisas são simples. Exatamente. Desde que a pessoa as queira fazer. Então quando ouvi o que ela disse, pensei, não, tenho que pôr isto no fim, porque isto é um bocadinho, este disco foi tão complicado de fazer, mas no fim funcionou. Exato. De forma simples, portanto tem a vantagem que pode ser é um excelente final para este álbum e provavelmente é um bom início para o que vem. Espero que sim. Ok. David, muito obrigado pelo disponibilidade de tempo aqui estar na Boa Nova. Obrigado. E naturalmente o encontro fica marcado para esse novo álbum que está aí presente. E claro, a porta está sempre aberta para vós. Obrigado. Take my pride, stay myself, the wonder stay, it's fine. Want my life, step and slide. Yeah.